de adolescente não é tão ruim. Começa a descobrir a vida de verdade, enfim. Bebidas, meninas, amigos, aqui e ali. Daqui um tempo eu já tenho a permissão pra dirigir. Festa é o que não falta, droga é o que mais rola. Essa é a fórmula perfeita pra manter o pé na cola. E os moleque tão na rua, nós manobra monstruosa. Que é Corolla, Motorola e umas mina que desenrola. Nem vem, nem adianta ficar na minha porta. Eu sou sujeito homem, tá ligado? Vai que cola. Quem manda aqui sou eu, tem que me respeitar. Desde que sua mãe morreu, só tenho pra te ajudar. Eu falo pra você estudar, você não quer me escutar. Eu só quero te adiantar, acha que eu quero te atrasar. Já te falei mais de mil vezes pra sair dessa esquina. Aqui em Ribeirão, o que não falta é chacina. Os bico passa metralhando, te mata sem chance. Depois fala no jornal que é briga entre gangues, coisa de PCC. Facções rivais, mas só morre inocente que escuta racionais. Você acha que eu sou Loki, tá achando que eu sou bobo? Se não tá vendendo droga, deve tá metendo louco. O que? Tá me tirando? O que cê tá falando? Posso não ser bandido, mas minha ideia é de malandro. Esse é seu problema, nunca soube conversar. Vou sair fazer um pião pra minha cabeça arejar. Arejar é o caramba, eu sei onde cê anda. Atrás daquela mina que jura que te ama. Engravidou aos 13 de um cara qualquer. Aos 14 era mãe solteira porque o mano deu no pé. Ainda menor de idade jogou seu nome na lama. O mano pegou ela com outro cara na cama. E cê vê se é isso mesmo que tu quer pra sua vida. Uma mina que não vale o preço de uma tubaína. Já chega, pai, vou fazer o meu destino. Não quero pôr a mão no homem que me criou sozinho. Analisando suas ideias, eu já tô decidido. Sair de casa agora é o meu melhor caminho. Porque tá tudo errado. O diamante não quer ser lapidado. Abre o olho, rapaz. Seu verdadeiro tesouro é a família, seu pai. Sujeito, um homem no jogo. Algo me diz que eu tô no erro, teimoso o tempo inteiro. Convicto que eu vou quebrar meu pai no meio. Pra ser sujeito homem tem que ter responsa. E minha responsa vem fácil várias onças. Meu coroa tá moscando, minha mina tá comigo. Me apoia, me ajuda, logo vou meter um filho. E nesse vai e vem, me cuidando bem. Ligeiro sempre tem, que tá como surfando no trem. Desafiando a morte, testando a sorte. Com vários sonhos no pote, sempre pronto pro bote. E aí tiozão, como o tempo passa doido. Até sexta-feira eu vou ter que meter o louco. Só tenho mais essa semana e vou fazer 18. Cê tá ligado que invadir mansão é estouro. Pensando um lado bom, vou poder me adiantar. E o meu sonho sempre foi tirar minha CNH. Por outro lado dos B.O. as fita fica bem pesada. Nada de tirar 6 meses de fundação casa. Mas pera aí tio, ainda dá tempo. Aqui é nós, menorzão, pronto pro arrebento. Noite de sexta-feira, meu último dia. Dois parça na missão, eu e minha mina. E apesar da pouca idade, experiência é mato. Desde os 13 na rua, dando um perdido no tático. Opa aí, demorou, vamos sair no peão. Passar na conveniência, é uma de black, uma de Xandão, hein. Altos baseados no apetite, assim será. City Ribeirão, Alto da Boa Vista, Jardim Canadá. Tamo no rasante, Jardim Botânico e no Sumaré. Para, nem engata ré. Desce do carro, vai pra dentro sem ciscar. Não tenho nada a perder, melhor é facilitar. E no reflexo eu vi que o vizinho apagou a luz. Vai berrar se ele viu nós abaixar o capuz. E que se exploda, eu tô aqui, vou até o fim. E o coroa implorando bem perto de mim. Foi quando eu vi o giroflex, fudeu já era. Peguei logo de refém, meti na janela. Na adrenalina mal podia ver o que o ponteiro marcava. Era 11h30, eu mal raciocinava. Talvez faltar de malícia, frieza pra resolver. Só sei que fora daqui eu ia saber o que fazer. Que me render era melhor, pois eu era de menor. Mas estiquei pra um sequestro e me tornei de maior. Espero que eu tenha notícias ruins. deve ser meu moleque. Deve tá com saudade, deve ter enxergado a realidade. Hoje é seu aniversário, deixa eu atender. Alô, com quem eu falo? Roberto. Ô Roberto, seu filho foi preso, poderia comparecer aqui no primeiro? Fiquei quase cego, desorientado. A boca secou, a pressão foi lá embaixo. A mão dormente quase me paralisou um lado. Nem consegui achar a chave do meu carro. O tanto que eu falei, o que eu fiz pra esse ingrato. Se eu pego ele com essa raiva, eu nem te falo. Eu quero ver os parça, quem é que vai lembrar? Que mina da hora que ele foi arrumar. Vou mudar de ideia, vou me recompor. Eu ir lá, nada vai adiantar, né doutor? Espero que ele tenha um dinheiro bem guardado. Se depender de mim, pra pagar um advogado. Com todas as dificuldades de um operário, o que lhe resta é um advogado do estado. 5 mil é muita grana pra montar uma defesa. Pra no fim a consequência que vai dar na mesma. Marcas que vão ficar pra sempre entre nós, construída dia a dia, noite a noite a sós. E a pergunta é a mesma, onde foi meu erro? Será que foi se liberar um amigo parceiro? Talvez fosse melhor ele ser criado preso. Aqui no gueto não tem condomínio, nego. O playground é a rua enquanto o pai trabalha. Educação se dá em casa, mas a rua atrapalha. Muda os rumos, modifica os prumos. É foda precária a escola em todos os turnos. Manhã, tarde e noturno. Sistema fraco, professores cansados, desmotivados, ameaçados. Ao invés de lidar com o futuro, cidadão decente, estão se deparando com rebeldes, delinquentes, que não são os verdadeiros culpados, mas entram no jogo alienados por um governo que quer te ver morto. Sem futuro, saúde, na escória social, mendigando um salário pra não virar marginal. Me revolta, eu hoje tá na fila da cadeia, tentando se levantar, chacoalha a poeira. Vim só trazer um recado, e que nunca se esqueça. Pode tropeçar, cair, mas levanta a cabeça. Não sei se volto mais aqui, nunca te esqueceu. Só queria ver você, sujeito homem como eu.